de direita, chão, solo, 219. Ah, obrigado. Thank you. 170, autorizado posição, 0, centro, 1, 0, 0, grau, 1, 3, 9. Pois é, que eu considero a senhora ingressar na Bravo, tem uma lembrada azul à sua esquerda, né? Está tentando completar o pushback. Dois autorizados sinais de que vem até o SSQ, só pode se habilitar no computador. Eu vou fazer o número de sinal 85, bom dia. Sobre bom dia, voo 2065, passa 3000 a São Paulo. Eu estou me prestando a 090 graus, 159. Pouso, autorização 7. Autorizado da express, táxi de pista, livre na ótima, onde da pista é partilhado. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 159. 0000, Fernando Alessandro, Recife, Ponta, 1282935, Alterna, 1252910, Bolão. 4. Isso, fora 2010, 25 na zona 3, forma na 3 a 2. Decimal 900, bom dia. CX 208, Golo 63. Salvador, bom dia, Golo 642. 648, bom dia, contato radar Opolite, bom dia, meu amigo, 650, saída Cuca. CX 650, Golo 642, poderia voar a Cajúcia? Olá. 5, decimal 4, 5, alterna 626, decimal 5, sobe a. indicando que eu estava autorizado de voo ISR, ok? Aviso que solicita a modificação das normas que está presente. Desça para 2510, voe direto Rota 4. Após o caso, desse operador de motores, pressione com a Zona 3, pai no localizador. Tiago, pela CD colado 05, na vertical para o Chapão, achando controle do Salvador 1, no BGR 2098. O farol de Chapão, separar na frequência 12028, Tiago, pela CD. Tiago, pela CD, controle 1, no BGR 2098. Controle 2, no BGR 2098, Tiago, pela. Autorizado o táxi até o ponto Serra da Ossa. 00 graus, 159. Colo 094, autoridade aliás, decolado como 0, 111, 00 graus, 169. Gracias. Serra, Sul da Serra 2, 1510, Serra da Serra.